Encostei meu carro na porta de um bar. Era de madrugada. Aumentei o som, pedi ao garçom, traz uma bem gelada. Foi chegando amigos, gritando comigo, cadê as malvadas? Eu que estava chorando, no canto pensando na ex-namorada. A turma foi bebendo, e cachaça descendo, e copo caindo. Tinha um que chorava, outro dava risada, tava tudo lindo. E pra falar a verdade, eu também chorei com saudade dela. E quanto mais eu chorava, o povo gritava, já virou novela. E pra falar a verdade, eu também bebi por causa dela. E foi naquele bar que eu vim acreditar, eu não vivo sem ela. Tô jogado na rua já faz mais de um mês que eu não volto pra casa. Meu dinheiro acabou, o meu carro enguiçou, eita paixão danada. Tô jogado na rua já faz mais de um mês que eu não volto pra casa. Deus traz ela pra mim, se não vai ser meu fim, por aí nas calçadas. A turma foi bebendo, e cachaça descendo, e copo caindo. Tinha um que chorava, outro dava risada, tava tudo lindo. E pra falar a verdade, eu também chorei com saudade dela. E quanto mais eu chorava, o povo gritava, já virou novela. E pra falar a verdade, eu também bebi por causa dela. E foi naquele bar que eu vim acreditar, eu não vivo sem ela. Tô jogado na rua já faz mais de um mês que eu não volto pra casa. Meu dinheiro acabou, o meu carro enguiçou, eita paixão danada. Tô jogado na rua já faz mais de um mês que eu não volto pra casa. Deus traz ela pra mim, se não vai ser meu fim, por aí nas calçadas. Deus traz ela pra mim, se não vai ser meu fim, por aí nas calçadas.